bagulho. Pega a menina, bora pra cima, é nesse clima, na giradina. Teterurê, teterurê, teterurê, teterurê, teterurê. É o Radical X12, DJ Helris, o Ialdo e o DJ André. É o Radical X12, Aldo e o DJ André. O tererê voltou, voltou porque eu quero ver você mexer. O tererê voltou, voltou porque eu quero ver você mexer. É o Radical X12, DJ Helris, o Aldo e o DJ André. É o Radical X12, DJ Helris, o Aldo e o DJ André. DJ Bertinho Isabelense. Pega a menina, bora pra cima, é nesse clima, na giradina. Teterurê, teterurê, teterurê, teterurê, teterurê. É o Radical X12, DJ Helris, o Ialdo e o DJ André. É o Radical X12, Aldo e o DJ André. O tererê voltou, voltou porque eu quero ver você mexer. O tererê voltou, voltou porque eu quero ver você mexer.